Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, está começando mais uma edição do Game Track Podcast. O episódio de hoje é o de número 28. E vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuza e, pra mim, produtor independente bom é aquele que faz tudo sozinho. Eu sou o Javan e o Zabuza é um filho da puta e roubou minha frase. Toma essa. Eu sou o Rubens Cavaleiro e vamos ver qual que é esse negócio do jogo do índio. E eu sou Excel e faz 3 meses que eu não jogo videogame. Olha só. Nossa, tristeza, né? Forever alone. O que você tá fazendo aqui? Não tô entendendo. Peraí, deixa eu trocar minha ferradura aqui. Ô, Javan, eu sou fixo, você é convidado. Ah, eu tenho um cast próprio, opa! Então, pois é, pessoal. Hoje a gente tá reunindo aqui pra falar daqueles jogos, sim, aqueles que o Excel, aquele maldito, disse que eram obscuros. Porém, no andamento desse podcast, a gente vai perceber que esses jogos, eles ultrapassam o conceito de obscuro, que vocês vão perceber que alguns deles viram até obras de arte, no caso de Braid. Ó, teve um que eu escolhi, cara, que é totalmente obscuro mesmo. Você tem que aumentar a luminosidade da tela do monitor. É penumbra, né? Não, não é ainda. Penumbra também é tenso. Imagina aquele amnésia lá, cara, seria foda. Pois é, então vamos lá, a gente vai fazer toda essa abordagem legal ou não após a leitura de e-mails e já voltamos. E-mail! Yeah! Começando mais uma leitura de e-mails, estou aqui com o Excel e o Digo Coulson. Fala galera, estamos aí. Estamos aí completando um ano de vida com o blog, olha só que maravilha. Beleza, hein? Começando a engatinhar, né, verdade? A gente tá quase andando, né? Então vamos lá. Então vamos pro primeiro recadinho, né, antes de qualquer coisa aqui, passar aqui pra vocês. É que a gente tá concorrendo o prêmio Top Blog e pra votar é simples, tem um link nesse post ou se você estiver acessando ou navegando no site, tem um bannerzinho no superior direito ali na coluna auxiliar. O segundo recado aí... Então, teve as promoções esse mês aí, né, cara? Mês de aniversário do Melu X aí, rolou altas promoções aí, a galera participou legal aí. Ainda vai ter mais um sorteio ainda, pra fechar o mês, né? No dia 31 vai ter mais um sorteio, né? Então, corra, dá pra participar e ganhar. Só retweetar a frase lá e seguir o Melu X no Twitter. E também teve o ganhador da super promoção, que foi Mass Effect 1, 2 e Dead Space. Foi muito show de bola, a galera participou em peso. Então, muito obrigado aí, o Luiz Armando 88 no Twitter, ele ganhou. Parabéns. Parabéns, campeão. Cara, a gente tem uma grande novidade hoje, a primeira do nosso podcast. Sim, tô muito feliz com isso. E vou pensar em voz, cara. Olha a emoção de receber uma mensagem de voz. Nada mais, nada menos que Madruga Jackson, sim, né, top cara? Commenter do site. E se você, ouvinte, quer também ter uma mensagem de voz aqui com a gente, não basta só ficar ouvindo, né? Você tem que mexer a sua bunda, levantar da cadeira e gravá-la. Fica a critério da pessoa. Mas o importante é gravar e mandar pra gente. Então vamos tocar lá aí. Fala pessoal do Meia Lua X, aqui quem fala é o Madruga Jackson. Eu tô mandando essa mensagem pra desejar a vocês um feliz aniversário de um ano. E também pra agradecer pelo ótimo conteúdo que vocês geram no site, com matérias incríveis, casts maravilhosos. E bom, agradecer a todo mundo da equipe, o Digo Cozy, o Ridan, Excel, Pain, Rodite, o Sr. B, o Hawks, o Snake e claro, o Zabuza, ou o Zabuzeta. Bom, parabéns, que esse seja o primeiro de muitos aniversários. Valeu pessoal do Melo X. Então depois dessa bela mensagem de voz aí, o massa dessa mensagem de voz que o Javan vai ficar muito fodido que o... Ele não falou do Javan. Cara, o Javan é pai, ele não merece ser citado. Esse é o fato. Então, né, além disso, mais um recado aqui, o penúltimo dessa leitura de e-mails, que é assine o nosso feed. A gente tá com o feed em relação aos podcasts aí, tá no post desse episódio. E último recado, Rodrigo? Então, último recado, eu posso deixar pro pessoal aí o nosso e-mail, né, o e-mail do GameTrack, gametrack@meialuax.com, e o nosso Twitter, né, @meialuax. Isso. Ô, galera, e pra vocês que acompanham nos nossos comentários e tal, no próprio post, eu não recomendo se vocês forem seguir os nossos Twitters a seguir o do Diego Cousin, porque ele só fica botando imagem ridícula naquela merda. É, no Tumblr. Cara, eu bato o olho e falo, gostei. Eu reblogo, cara. Não, mas ó, só pra galera se sentir melhor, eu costumo fazer isso mais de madrugada, tá? É, então mais tranquilo. Mas de madrugada, durante o dia, geralmente eu boto as minhas próprias imagens, que eu pego do PC, subo e coisa, mas geralmente à noite, quando eu tô aqui de bobeira, eu fico só reblogando. Bota de madrugada enquanto ele tá esperando chegar alguém pra fazer programa. Ah, sim. Então. É isso mesmo. Fico esperando aquelas garotas de voz grossa. Então, chega de enrolação, vamos pro primeiro comentário, Excel. Cara, nosso primeiro comentário veio do Crazy Fox. Eu acho que é o primeiro comentário dele, pelo menos, que eu leio, né? Faz um tempo que eu não sou convidado pra leitura de e-mails. Tapa na cara. Então, e ele fala assim, nunca gostei dos Final Fantasy. Eu também, cara. Você pode ver pela minha mensagem de abertura. Acho boring bagarai. Mas sempre gostei dos OSTs. O Nobuo Uematsu manda bem demais. As trilhas dele são sempre foda pra caralho. Realmente, cara, o Nobuo Uematsu é um gênio. Parabéns, galera. Ótimo episódio. É sempre bom ouvir um cast que tem bom gosto musical. Pô, cara, obrigado. A gente fica muito apreciado com o seu comentário elogiando o nosso gosto musical, pois, como eu sempre digo e sou reprovado pelos hábitos, gosto é igual o braço pra gente que não tem. Sacanagem esse comentário, hein? Vamos lá. Próximo comentário aí, Rodrigo. Vamos lá, comentário do nosso top commenter, Madruga Jackson, né? Olha aí, cara. Madruga Jackson ganhando estrelinha dourada. Fala, pessoal do Melo X. Apesar de nunca ter jogado muitos jogos da série Final Fantasy, eu sempre tive uma simpatia maior pelo Final Fantasy VI, justamente por seus personagens cativantes, história e principalmente a sua parte sonora. O que falar de músicas como Terra's Theme e a área de Mezzo Caratteri, será que isso é em inglês ou italiano? Simplesmente maravilhosas. Valeu, pessoal. E ele deixou um PS aqui, maldito digo, mal consigo ver seus movimentos, é por causa que eu comentei por primeiro e falei que eu cheguei antes que ele. Vocês dois estão numa briga, né? Não é só nesse post que aconteceu isso, já aconteceu em outros posts aí. O Madruga Jackson, a gente fina pra caramba, eu troco ideia com ele quase do dia pelo chatzinho da Steam. Eu também, direto, tô falando com ele aí. Ele tem trazido mais pessoal, os amigos dele, ele tem feito uma propaganda pra gente aí. Ó, muito obrigado mesmo, e siga o exemplo dele, olha que bonito. E aí? Eu me sinto excluído porque eu nunca falei. É que você também não entra na Steam, né? Você tem Steam, mas não entra, né? Cara, meu computador é uma merda pra rodar jogo, eu tenho um milhão de coisas pra fazer. Madruga Jackson, já tá na hora do senhor fazer um Twitter, né? É verdade, né? Tá na hora, hein? E vamos pro próximo comentário, Excel. Nosso próximo comentário é do Rick Gambeta, fazia um tempo que eu não vi um comentário dele também. Putz, agora que eu entendi porque é um controle na foto. Meu Deus, eu não vi. What the fuck, cara? Gostei muito do cast. Cara, eu não acredito que ele só entendeu agora o porquê do controle no nosso logo, velho. Isso é muito javan pra alguém fazer, cara. Ah, cara, eu penso assim, Brasil é um país grande. Às vezes algumas regiões não entendiam o Hadouken como um meia-lua X ou meia-lua. Quando eu era mais novo, eu falava meia-lua e soco, por causa que o Super Nintendo não era um X, eu acho. Algumas outras regiões podem chamar de outro nome, né, cara? Às vezes o cara pensa, ué, por que meia-lua X aquele desenho lá, né? Eu não chamava de meia-lua, eu chamava de quarto de circunferência, né? A gente tava até discutindo esses dias, né, no Twitter, né, Rodrigo? A menina perguntou assim pra gente, qual que seria o meia-lua X? A meia-lua correta, a meia-lua que vem de baixo pra frente ou a que vem lá de trás? A que vem lá de trás é o Hadouken de fogo. É porque, na verdade, é errado você dizer meia-lua, né? Assim, igual. É porque, na verdade, você é pra baixo, pra frente, soco, né? O pessoal, no controle do Super Nintendo, como ainda era aquele controle em cruz, a pessoa raspava o dedo pegando do pra baixo, pra cima, ele dizia que era uma meia-lua. O meia-lua tradicional que se fala no videogame é pra baixo e pra frente. Isso, bem isso mesmo. O pra trás, pra baixo e pra frente é o Hadouken de fogo. Aí as pessoas chamam de meia-lua completa. Então vamos lá pro próximo comentário aí. É, o Wesley Pires também, nosso chegado aí. Vale lembrar que eu indiquei a música Área de Mezzo Caratteri, que eu não sei se é inglês ou se é italiano, pro Excel, já que ele só conhece Zelda. Zelda nem é tão bom assim. Tá na cara. Lacemia, Nintendo. Mandarei um e-mail fazendo outras ressalvas pertinentes ao cast e informações que esqueci de passar na ocasião. Sobre esse comentário, eu não conheço sua Zelda, Wesley Filhos, você entendeu muito mal. Pelo contrário, eu já joguei Final Fantasy pra poder falar do porquê eu não gosto. Eu gosto de ter um cunho a respeito da crítica, não só fazê-la. E eu conheço Final Fantasy sim, inclusive o Crisis Core eu peguei emprestado com o Javan no PSP e joguei até morrer. Mas eu prefiro Zelda, esse é o fato. Eu vou dizer por que eu nunca gostei de Final Fantasy, cara. É aquele negócio, você tá andando ali no meio floresta. De repente, você vai pra uma outra tela pra fazer aquela batalha por turno, que eu acho um saco. Literalmente. Quando saiu o Mario RPG, eu falei, opa, um RPG do Mario. E era nesse estilo, cara. Daí, putz, né? Sabe um RPG que você ia gostar, Rodrigo? Mario e Luigi, que tem os filhos dele no DS, cara. É um RPG muito divertido. Eu gostei pra caramba, assim. Eu joguei até um level tanto, assim, mas aí eu não tenho muita paciência. Ah, você tinha... Ah, eu lembro que você tinha, eu cheguei a jogar um pouco. Quando saiu, por exemplo, o Mario RPG, eu achei que com o Porter da Nintendo ele ia ser nos moldes de Zelda, assim, né, cara? E quando veio aquela batalha com turno... O RPG do Mario, ele compete com o Chrono Trigger, né? Que é um dos melhores RPGs da era 16-bits. Não, porque o Mario RPG não era ruim, cara. Tipo, ele trazia bons gráficos ainda, quase no estilo do Donkey Kong, assim. Ah, não fui tão fã do Mario RPG, não. Eu achei ele meio fraco demais. Ah, então, tem esse negócio de batalha por turnos. Às vezes você anda um pouquinho, você enfrenta uns três carinhas ali naquele turno, aí você sai. Daí você vai andar uns pouquinhos e já cai naquela batalha de novo. Eu acho muito chato isso. Agora, em relação ao comentário do Wesley Pires, falou que ia mandar um e-mail, mas não mandou, né? Então, não sei o que aconteceu, deve ter passado mal, ter tido uma diarreia e acabou não mandando. Mas quem mandou um e-mail que até falou nos comentários foi o Marcos Melo. Cara, esse podcast merece uma parada na minha vida acadêmica. Vou ouvir assim que chegar em casa e depois vou mandar um e-mail. E ele acabou mandando um e-mail pra nós. Olá, Game Trackers. Também me senti lisonjeado tendo sido destacado como um ouvinte importante devido à minha localização no Amazonas. Alguém destacou ele? Sim, o Digo Cousy. Ah, Digo, vai se foder, velho. Ah, que eu falei do sinal de fumaça? Literalmente. Então, continuando aqui. Agora estou em Manaus cursando mestrado. Olha só que bonito. Legal, legal. Sobre o cast. Final Fantasy realmente merece uma pausa na minha vida acadêmica para que eu escreva algumas linhas. O Final Fantasy V é um jogo bem similar às origens da série, como foi dito no cast. A trilha não é das mais marcantes, mas tem faixas que se destacam, como a Battle with Gilgamesh, que foi tocada, e a New World, que expressa bem o caos que ocorre na história do final do jogo, com várias cidades do mundo engolidas pelo vácuo. Final Fantasy VI é mais carismático, sem deixar o jogo emo, como aconteceu mais adiante na série. Toma essa. Acho que sou só eu, mas acho o Seiane, ou Kaiano no Japão, parece muito com o tal Pai Pai do Dragon Ball. O tal Pai Pai não é aquele que o Goku encheu no cabo, né? Esse mesmo. Mais do que seu Madruga, que o Wesley Pires disse. Aqui faixas como Searching for Your Friends e o tema do Império marcam demais também. Embora toda a trilha tenha uma pegada bem fiel ao clima do jogo, pra mim é melhor de todas as trilhas de Final Fantasy. A faixa Dance Mad é uma música composta por 5 atos, Dance Mad 1 a 5, que ele destacou aqui. No cast tocou só a versão infernal dela, porque tem várias versões. Quando ele enfrenta o Kefka, o grupo enfrenta o Kefka na forma de vários demônios fundidos. Outros trechos vão evoluindo com a batalha, até a luta contra o Kefka anjo de 6 asas. Logo, esse Kefka é uma metamorfose. Não estou reclamando, porque no background estava tocando as outras peças da Dance Mad, mais adiante no cast. No mais, nada mais. Falou, galera. Marcos Melo Correia. Mestrado em diversidade biológica, olha só. Olha isso aí, cara. Depois desse e-mail, eu tenho que fazer um comentário muito importante. Eu prometo pra vocês que nos próximas leituras de e-mail, os Alves não será autorizado a ler e-mails que tenham muitos termos estrangeiros. A gente vai providenciar outra pessoa pra ler. Sim, no lugar. Sim, porque minha leitura em inglês é deficiente. Então, galera, ficamos por aqui. Vamos para o nosso cast com músicas de jogos indies, né? Que só tá muito show de bola. Muito show de bola mesmo. Foi muito gostoso gravar esse cast. Eu espero que vocês gostem. E mandem comentários pra gente. Lembrando que nosso e-mail é gametrack@meialuax.com. E nos sigam no Twitter, @meialuax. Isso aí. Então vamos lá. Até mais, pessoal. Falou. Até mais. Os jogos eletrônicos, né, eles são famosos por existirem muito antes dos atuais consoles que a gente tem hoje, correto? Desde a sua origem, muitos deles, dos jogos que vieram junto com esses consoles, sempre teve aquela dificuldade, uma certa complexidade para ser criado, né? Ou seja, até grandes empresas que se mantêm até hoje, como a Nintendo, Activision, Electronic Arts, pegavam tanto de recurso, investia para criar grandes títulos. Isso, tipo, focado assim mais nas distribuidoras, né? Tinha as produtoras e as distribuidoras. Né? Ainda mais que naquela época era início de mercado para tudo, né, cara? Então era muita novidade, pouco investidor, sabe como é que é difícil. Uhum. Muita mídia física, né? Exato. Sim. É legal fazer um comparativo, né, com outro tipo de mídia, né? Porque a gente pode considerar o games como uma forma de entretenimento. Não exatamente uma mídia, não sei se posso classificar assim. Mas a gente pode falar, por exemplo, o cinema e a música, né? O cinema e a música, eles começaram inicialmente com grandes investimentos. Depois, ao longo do tempo, foi existindo aquela bandinha de garagem, aquele filmezinho, aquele curta-metragem, que a gente pode considerar como um trabalho independente, né? Nem sempre o curta-metragem é um trabalho independente, mas na maioria dos casos ele começou assim. Então, a gente pode ter um reflexo disso também nos games. Então, com essas grandes empresas que eu tinha citado anteriormente, fazendo esses jogos, por falta de dinheiro e muita gente a fim de programar ou por simples diversão, ia lá, improvisava e criava alguns jogos, né? Os joguinhos de garagem. Atualmente, a gente tem um certo, sei lá se posso dizer essa palavra está correta no português, mas um afloramento desses tipos de jogos. Os jogos indie hoje em dia, eles estão sendo muito mais reconhecidos, sabe? 5, 6 anos atrás, jogos indies, os únicos espaços deles era, sei lá, Newgrounds com o Great, sabe? Sitezinhos de jogos em flash, sabe? Que o que eu via de jogo indie era jogo em flash que eu só conseguia ver nesses sites. Hoje em dia, com a vinda de Braid e Super Meat Boy, mais outros, vários jogos mesmo, os jogos indies chamaram a atenção dessas redes de online de videogames como a PSN Live, e é lá onde eles têm um dos maiores focos hoje em dia, porque lá eles ganham dinheiro com isso. Não só isso, alguns tiveram nas próprias redes sociais começo pra saberem se ia ser rentável ou não produzir um jogo daquele, se seria popular e tal, que é interessante até. Outra coisa que é legal adicionar é que muitos desses jogos que são independentes hoje famosos, como Super Meat Boy, é jogo em flash nesses sites, então a popularidade dele já era grande lá e cresceu ainda mais. Ou seja, não, eles mostraram para todo mundo esse jogo, não deixaram só para quem é adepto desses sites de flash, sabe? Porque tem muita gente que passa longe de jogo em flash. Mas tem que lembrar também, cara, que no começo, muito dos jogos pode ser considerado indies também. No caso do Pong, do Prince of Persia, muitos jogos foram feitos por uma pessoa só, né? E depois apontaram, né, pra grande mídia, pra grandes produtoras, né? Tá. Exatamente, entendeu? Então, Pitfall, que depois se popularizou e tal, era indie pra caramba quando foi lançado. Sim, e também o Prince of Persia, né? Que o cara que criou, ele criou sozinho, né? Ele chamou o irmão pra filmar. Isso, né? Ele fez a filmagem lá dos movimentos com o irmão dele. Ele pegou depois que virou uma grande franquia, que aí teve investimento de publicadoras e outros recursos, né? Uma definição que legal, assim, só pra gente entender um pouquinho melhor essa definição de jogos indie, é que assim, normalmente ele é criado por uma pessoa ou por uma equipe. Mas é uma equipe que usa o dinheiro delas mesmas. Isso, que na verdade não tem esse apoio financeiro. Tem investimento exterior, da própria empresa. E normalmente esse investimento exterior, por exemplo, que um jogo como o Mario tem, ele vem da própria publicadora, entendeu? Ou Mario, por exemplo, Mario não exatamente porque é a própria third party da Nintendo, né? Mas no caso, por exemplo, Call of Duty, que a publicadora dela é a Activision, mas quem faz é outra empresa, né? A produção dela. Uma outra coisa bem interessante nos jogos independentes, assim, normalmente eles chegam com inovação, né? Porque eles tentam se destacar de alguma forma, porque se ele for fazer algo mais do mesmo, ele acaba sendo, ao longo do tempo, esquecido, né? Não chama atenção, exatamente. Isso, então, o grande destaque para jogos independentes acaba sendo a criatividade e inovação que ele tem. Tanto que se você vai fazer um jogo sozinho, ele tem que ser bem feito para você chamar atenção, sabe? É uma coisa assim, claro. Não, senhor, tem muita faculdade de tecnologia. Mas eu digo bem feito no quesito imaginação, não originalidade. Não no quesito gráfico, essas coisas. Ah, pra se chamar de seu, sim, realmente. É que se você quiser um retorno financeiro, você vai ter que pelo menos, ou ter uma... Tem que polir o game. Isso, literalmente. Ou polir no caso de mecânica, ou polir no caso de gráfico, né? Mas vem cá, qual produto vocês usam pra polir o CD? Tudo. Nossa. Bom, aí eu já te dou um tudo, porque não tem mídia física, né? Pois é. Piada sem graça, vamos lá. A gente pode citar alguns exemplos, assim, de jogos que foram muito bem referenciados. Alguns, acho que dos três que eu posso citar aqui, são jogos, assim, que teve uma inovação enorme, teve bastante discussão sobre ele, e ele é referência para alguns jogos. Eles, né, no caso, são referência para alguns jogos. No primeiro caso, Braid, né, que o produtor dele, ele pegou, fez a mecânica dele sozinho, elaborou, ganhou prêmio antes mesmo do jogo ser lançado oficialmente, né, como produto final. E também o World of Goo, que é uma opção do Excel, e Minecraft, que é outra opção do Javan, né, são jogos assim que teve uma repercussão muito boa. O pessoal abraçou mesmo, falou, ó, principalmente Minecraft, ele tem uma comunidade externa, né, de fãs, assim, muito grande, que fazem mods, faz um monte de coisa. Uma coisa que eu achei bem bacana é que quando da criação deles, foi feito um demo bem, já com o jogo quase terminado, pro pessoal ver como era e pra ver se dava certo, se eles podiam investir e prolongar, e disponibilizaram o demo na internet pra galera e deu uma repercussão muito boa, né? Não exatamente o demo, né, mas é um caso bem parecido com o Meat Boy, que depois teve a versão Super Meat Boy, né, que foi pra plataforma vendida até no Steam, ou por exemplo Xbox Live, etc, né? É uma outra coisa que a gente tem que destacar aqui, hoje em dia eles têm um foco maior, né, porque eles podem fazer jogos independentes tanto pra redes sociais, né, como Orkut, Facebook, etc, então esse ramo tá crescendo bastante, que são jogos casuais, que em alguns casos é feito ou por produtor independente ou por empresas grandes mesmo. E também os jogos pra smartphone, né, que pra iPhone e pra Android, que também tá crescendo enormemente. Que assusta nesse mercado de portáteis, tipo iPhone e Android, cara, é volume, né? Sim, todo dia sai montanha, né, cara? Montes. Então, pra garimpar a qualidade ali, você tem que suar um pouco. Sim. Né? Mas tem coisa boa, tem coisa boa. Tem bastante coisa boa, tem coisa ali que tava no iPhone que foi pra outras plataformas, né? No caso do Angry Birds, né? Exato. Eu não sei se a Rovio é uma empresa totalmente independente, mas acredito que sim, porque a princípio ela criou e depois foi ganhando sucesso, né? Foi crescendo com sucesso, exatamente. Sim, literalmente. Tanto que agora você nem precisa, você pode jogar onde você quiser mesmo, sabe? Acho que foi assim, ó, pronto, a gente não precisa mais ganhar dinheiro com isso, bota no Chrome aí que a gente já fez sucesso. Já ganhou milhões, né? Um exemplo de incentivo que eu achei bacana, apesar de já fazer um tempo, eu sempre lembro e comento. Quando do lançamento do Xbox 360, o primeiro que veio oficialmente pro Brasil, que veio no SB Games de 2006, que ele foi em Recife. Eu trabalhei nesse evento, na palestra do representante da Microsoft, que foi quando ele apresentou a MXNA, né, o Xbox em si. Ele falou do projeto da Microsoft em questão de jogos e tal, futuramente era lançar YouTube de jogos, onde que eles iam averiguar, de acordo com a popularidade, contratar o cara e falar, ó, aqui tá tanto, faz o jogo pra gente. Pô, incentivo muito grande pra desenvolvedor independente, né? Sim. E atualmente a gente tem um caso bem legal, assim, Gabe Newell, que é o presidente da Valve, em uma entrevista, acho que foi pro um site de economia, falou assim que, eu não sei exatamente pra qual local que ele fez a entrevista, mas ele disse assim que o Steam, ele vai receber mais jogos independentes pra ser disponibilizado à venda por lá, né, vai aumentar o volume disso, só que vai ser um trabalho assim que vai ter uma equipe medir a qualidade do produto, não adianta pegar qualquer coisa independente, né, e lançar qualquer porcaria lá. Então ele falou assim que vai aumentar a quantidade, mas também vai aumentar maior a filtragem disso, né, então é uma coisa bem legal de se destacar. Os caras levando em consideração qualidade, inovação, diversidade, eu acho que já dá, vai filtrar muita coisa. Sim, tem bastante coisa aí bem legal que tá disponível, não só na China, que tem outras plataformas que nem a Jack to Drive, a Green, eu não sei exatamente o nome da outra lá. Então, enfim, tem também a PSN, a Xbox Live, então tem bastante lugar pra você adquirir pelo menos um jogo indie pra conhecer, pra ver como que é. Porque às vezes o pessoal fala, putz, não é aquele jogo que muita gente tem aquele respeito, nossa, o jogo da Rockstar vai sair, né? Aí tem um outro jogo independente do lado e fala, não vou dar bola porque às vezes não é um jogo que preste. E o bacana que você falou todas essas, e o jogo ele pode estar em todas essas, cara. Sim, pode. O mesmo jogo, ele pode estar em todas. Então, a empresa ela é livre, né, pra comercializar o jogo como ela entendeu hoje em dia. Sim. Mas assim, por mais que eu goste de jogos indies, eu realmente não tento não comparar jogo indie com jogo, assim, jogo sério, sabe? Uhum. Não que jogos indies não sejam sérios, mas eu digo jogos que tem uma produção mais elaborada, assim. Exatamente, não é igual filme ou música, sabe? É difícil você ver, não que não exista, mas não é assim, não é uma coisa casual ver um jogo indie que não seja 2D ou que seja assim, sabe, super 3D e tal, porque é muito caro, sabe? Não é igual música, tipo, você compra sua guitarra e tem talento e vamos nós. O jogo, não, você tem que ter uma máquina, você tem que ter um programa certo, você tem que ter uma equipe certa, você tem que ter tempo, entendeu? E é uma coisa diferente. Então, eu mesmo nunca vou ver jogo indie como jogo sério e eu vou tentar nem comparar eles pra não dar isso. É que normalmente a gente pode fazer tipo, uma comparação, desculpa usar a comparação de novo, mas assim, pode fazer uma comparação. Se você vai fazer uma produção de um jogo de uma grande franquia, tem uma porrada de gente trabalhando em cima, então você, tipo, reduz o tempo absurdamente. Que nem no caso de Braid, que a gente até falou antes, o produtor dele, ele ficou isolado até da família dele durante um bom período, assim. Eu não sei se foi de 2 a 3 anos que ele ficou. Acho que foi 3 anos, eu li uma matéria, alguma coisa assim. Mas ele mesmo, assim, ficou 3 anos e tal, mas eu tava lendo que ele ficou 3 anos porque ele queria fazer com calma o jogo. Isso. Ele podia ter terminado há mais pouco tempo, só que ele não queria ficar igual um louco jogando, sabe? É. Fazendo, aliás. É que ele puliu bastante, igual o Rubens disse, ele puliu, por isso que o jogo dele acaba sendo um destaque, né? Ah, e tanto que ele fez sozinho, mas assim, depois ele pediu ajuda pra muita gente pra arte do jogo, essas coisas. Não, de muita gente, vírgula, é pra 3 pessoas. Ó. E ele já tá produzindo o próximo dele, né? Exato. Tá fazendo o mesmo esquema. Sim, eu não lembro como que vai ser a temática, mas vai ser uma coisa bem inovadora, porque o cara é um pouquinho foda, assim, em questão de criatividade. E pelo que eu li, assim, na matéria, ele é, tipo, um cara muito teimoso, entendeu? Ah, então... ele é bem crítico, né? Se você olhar bem, assim, ele é bem crítico. São os caras críticos que fazem os melhores jogos. Sim, pois é. Não, mas realmente, você vê até o cara, você até se intimida com ele. Ele falava assim, você tipo, só olhava assim, puta, vai se fuder com esse cara, né? Você olhia assim, Braid, ah, sabe? Ele acaba sendo um tiozinho chato, né? É, ele não, ele acaba sendo meio chato, mas ah, tá ligado? Mas ao mesmo tempo ele pode ser tão chato, mas o cara é foda. É igual cantor de banda, sabe? Às vezes o cantor de banda é um dos cantores mais fodas do mundo, canta bem pra caralho, mas o cara é um filho da puta. Sempre tem isso, isso é um exemplo claro, né? Isso vai acontecer em todo lugar, desde música, cinema, jogo. A culpa disso é o ser humano, né? É, exatamente. A culpa disso é o ego. Não é nem o ser humano, é o ego. Então daí, se a gente crescer a discussão, a culpa disso é o dinheiro, né? Chega. E o próximo jogo do Jonathan Blow aí, do Braid, cara, vai ser em 3D, hein? Só pra avisar. Olha só, cara, eu tô curioso agora, fico muito curioso. 3D pra mim parou de ser grande coisa depois que eu vi a matéria lá que os nazistas filmaram a Olimpíada de 1938 com câmera 3D. E é sério, foi comprovado. Então, pra mim, 3D agora é uma merda. Não posso mais abrir o olho, né? Porque enxerga tudo em 3D agora. Cadê o carro que pluga na minha nuca e eu entro na Matrix, entendeu? Amanhã você vai acordar, Thiago, vai estar tudo 3D. Prometo, hein? Estarem em outro papo pra me plugar na nuca e entrar na Matrix, pra mim não vai ter novidade. Eles vão plugar em outro lugar. se você quiser plugar em outro lugar, fica por sua conta. Em mim não, velho. Eu fico com aquela coisa assim, jogos 3D são ótimos, legais, mas eu gosto tanto que jogos indie sejam 2D, tanto que quando eu vejo jogo indie 3D, sabe, um pouco de medo, porque é foda o cara fazer uma coisa boa, gráficos foda. Ah, não, mas apesar que eu acho que agora o Jonathan Blow vai ter ajuda, ele vai fazer tudo sozinho ainda. Giovanni, não se contradiga, velho. Não, mas eu digo assim, sabe, geralmente jogos indie, você vai ver assim, ah, jogo indie, empresa ninguém conhece, os caras estão fazendo dinheiro pelo spot. Jogo 3D, sabe, é difícil, porque dá um pouco de medo. Não, na verdade, vai ser equipe, uma equipe... independente, não vai ser o produtor independente, no caso. Exatamente, mas me dá um pouco de medo, porque esses jogos 3D são um 3D meio mal feito, e assim, é aquela coisa de PlayStation 1, sabe? Na época era bom, só que você não consegue jogar depois de um tempo PlayStation 1, porque o 3D é horrível, entendeu? Cara, pra mim a pira legal é, pô, o jogo é indie, só eu jogo essa merda, eu sou foda. É. Cara, aí começa a virar popular, aí você para de jogar. Você joga Super Meat Boy? Nossa, eu vou parar de jogar esse jogo. É igual aquela banda que você ouve assim... Nossa, que banda foda. Só que ela é tão obscura que só eu conheço. Aí, tipo, vem um cara e fala pra você, ah, aquela banda lá, tipo, a banda já cai em uns 2 pontos no seu conceito. Melhor a gente parar, que a gente vai entrar num conceito de fanboyismo. Igual a pira de Radiohead. Todo mundo acha que o Radiohead é só eles que conhecem, daí no final é uma das bandas mais famosas do mundo. Cara. Aí vai foder tudo, cara. A gente vai ficar discutindo isso aí e vai... Agora vamos entrar no nosso ramo, ou pelo menos a gente acha que sabe disso, né? Que seria a parte de músicas, que a gente escolheu a respeito de alguns jogos que a gente selecionou. E pro convite pra primeira música, eu vou chamar o Rubens pra falar sobre o primeiro jogo. Olá, eu que vou chamar o jogo aí, começa com A já, né? Por isso que eu comecei, é isso? Pois é. Então, vou escolher o Aquaria, cara, é um jogo plataforma aí, é um adventure, pode-se dizer. Aposto que é na água. Cara, na água. Olha só, isso é muito gênio, cara. Pô, é um protagonista aí. O nome dava a impressão pra mim que era tipo um bichinho virtual, cara, um aquário virtual ali. Você brincar de bater no vidro e matar os peixes. Tem a protagonista ali, né, esqueci o nome dela, agora vocês me fizeram esquecer. Aquagirl. Aquagirl, né, é uma mistura ali de, posso dizer, de sereia, tá ligado, com os poderes, cara, muito louco, assim. Então é Ariel, né? Poxa. Cara, mas o legal do jogo, cara, que ele é muito rico em detalhes. Você fala, os caras perderam muito tempo a fazer esse jogo. Então, do cenário tem múltiplos planos, ele tem efeitos, assim, pequenos efeitos de luzes que, cara, você fica abismado. Cara. Sabe como é que se chama isso? Eu não sei como prolongar o jogo, então eu vou trabalhar nesse ponto de luz aqui. Não, cara, ele é uma história bem, chata. Bem completa, assim, sabe? Chata. Não, eu digo, chata de complexa. Tipo, Kingdom Hearts é uma história foda, mas é chata pra caralho, tá ligado? Não, você quebra a tua cabeça de um jeito infinito. Uma história assim, chata. Mas é fera pra caramba, que ele tem uma mecânica, a jogabilidade dele, assim, ela vai te ensinando aos poucos, sem precisar, assim, muito tutorial, assim, você vai aos poucos aprendendo mesmo a mecânica. Uhum. Tem um esquema de você soltar as magias do jogo, uhum. Você tem que fazer, tipo, um símbolo daqueles, como que é, pentagrama, ou ligar, tipo, três itens que ele toca uma flauta, uhum. Marinha, né, uhum. E daí você emite o som, e daí você faz uma magia específica, tá ligado? Os golfinhos vêm. Olá, Aquaman. Não, mas para de brincadeira. É disponibilizado de graça esse jogo? Cara, esse jogo não. Ele rolou de graça, quase de graça, naquele Humble Indie Bundle. Peraí. Quase de graça, não. Ou é de graça ou não é. Ah, cara, eu paguei $1, cara. Então, pra mim, é quase de graça, cara. Não é quase de graça, não. Você pagou $1, ele é pago, ele não é de graça. Fala que foi bem barato, pronto. Não, porque eu tô vendo aqui, ó. Quero jogar esse jogo, sabe? Toma essa, falou que o jogo era chato. Não, você quer jogar eu falei jogo que chato, então? Tá bom. Vou calar minha boca. Então, Rubens, peça a sua música. A música que eu vou pedir, cara, é como todas as músicas do jogo foram produzidas pelo Alec, o Lonka. E ele, cara, ele fez um CD especial só com as músicas do jogo, de tão boa que é as músicas, cara. Tem uma soundtrack original especial. E eu pedi a música tema aí, porque vocês vão ficar com ela na cabeça, vão ficar com vontade de jogar alguém. Thank you. Bem, a música eu vou pedir é de um joguinho que eu conheci. Eu tive um enorme preconceito com ele, porque meu amigo jogava, a primeira vez que eu vi meu amigo jogando, eu olhei pra ele e falei, cara, olha o jogo que você tá jogando, sabe? Vai se fuder. Que é Minecraft. É a primeira vez que eu vi o amigo jogando, tipo, parei assim, sabe? Tipo, vai se fuder, tá ligado? Você tá jogando um jogo mega escroto, indie pra caralho. Eu também tinha um preconceito do cacete, tipo, cara. Olha o gráfico dessa merda, você tá montando bloquinho, vai se fuder, tá ligado? Aí eu montei um prédio de 5 andares e fiquei mó feliz quando eu joguei. Daí eu fui tentar jogar, né? Daí não rodava no meu computador. Não rodava? Como assim? Como assim não rodava Minecraft no seu computador? Que merda é essa? Sim. 486 é foda, né, cara? Sim, eu não sei por que não roda, porque meu computador tem placa pra rodar até Team Fortress 2 no Grandes no high, bosta, etc. Não roda Minecraft. É, entendeu? Daí eu fiquei muito triste. Que não roda Minecraft. Daí eu joguei no computador do meu irmão, sabe? Joguei 5 minutos e falei, esse é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Não, não é pra tanto também, né? Ah, não, é assim, velho. É tipo, cara, é Lego infinito. Ah, como eu nunca briguei com Lego muito assim, então eu não ligo tanto. É, na verdade, eu não lego tanto, tá ligado? Coisa que eu fazia no Minecraft era buraco, ficar cavando buraco, até chegar na lava. Aí ficava lá. Não fazia mais nada, cara. Ah, brother, é Lego infinito, você faz o que você quiser, velho. Meu Deus. Quando eu fiz minha primeira casa, eu tinha que dormir, velho. Simulador da vida real, cara. Pensada, vai ler um livro. Não, isso é Minecraft é um terror, tá ligado? Cara, sabe o que é a pira de Minecraft, cara? É o que os caras, eles piraram em fazer já de tudo, cara. Os caras fazem de arte, a música lá dentro, cara. Os caras não tem limite pros caras criar. Não tem. Não, teve um cara que fez um computador, né, velho? Não, é um Lego infinito. É um Lego sandbox. Mas então, a música que eu pedi é Minecraft Theme Music 3. Toca aí. Thank you. Então, galera, eu vou pedir a musiquinha do World of Goo, que foi um jogo que, inclusive, o Zabzo me apresentou, eu não conhecia. Jogaço, né? Cara, assim que eu baixei, eu zerei o jogo. É muito bonito, cara. Muito... Não, sério, eu não demorei nem um minuto. Que eu sou um jeito. Não, mentira, é um jogo de bom caralho. Mas eu não. Polêmico, hein? Mamilas, mamilas. Parar de jogar enquanto não zerei, cara. Fiquei viciado. E hoje ficou assim. Ele é um jogo. O gráfico dele é meio obscuro e tal. Mas eu achei bem bacana, porque eles não tentaram forçar um gráfico mega foda, até porque não teria sentido. E deixaram assim, meio. A la Tim Burton. Então eu gostei pra caramba, sabe? É um jogo de puzzle que você tem os ghouls, que são gosminhas. E você tem que juntar elas pra criar uma estrutura pra chegar no tubo que vai sugar elas, pra terminar a fase. Tem algumas que dá um trabalho pra caramba, mas é um jogo muito bacana, eu recomendo pra todo mundo. O demo, né, porque a versão oficial é paga. Se você quiser pagar, você pode pagar também. Ou se você quiser, tem umas fontes alternativas e você pode arrumar de graça na internet. Exato, o Javan tá distribuindo e eu vou processar ele. Meu nome é Caleb, falou? Então eu vou escolher a música Best of Times. Toca aí. Pra iniciar aqui, de um jogo que eu já falei junto com o Rod no Fast Review de um Melux Podcast passado, e acho que foi o Melux Podcast 6, que é o glorioso gosto muito, que eu fechei Super Meat Boy. Claro, fechei só Light World, tá? O Dark World não dá certo não, tá louco. Cara, eu acompanhei os Abus jogando. Durante a Campus Party, ele ainda tava zerando esse jogo. Velho, era desumano ver aquilo. Cara, jogo do cacete, cara. Eu perdi horas. É, não fechei sozinho. Meu primo fechou algumas fases pra mim, assim, enquanto eu tava jogando outra coisa no PC. Velho, Gabriel zerou o jogo e você não zerou o jogo sozinho. Não, ele zerou o Light World. Eu tô falando assim, tem umas fases assim que eu não consigo passar mesmo. Eu não sou o super gênio. É que você falou que, tipo, só zerei o Dark, daí eu fiquei pensando assim. É que o Dark, cara, o jogo tem uma historiazinha que envolve. É bem aquela coisa bem clichê, assim, de vilão, de resgatar a princesa, etc. Mas ele faz uma brincadeira com isso. E você controla um garoto de carne, né, que tem algumas habilidades, e ao longo do jogo você vai passando por várias fases de plataformas, né? Eu joguei o jogo errado, então, cara, no teu PC, Lampos. Porque eu joguei com um cara com o Tofu, não era... Pera, mas tem o Super Tofu Boy também. É, tem um Super Tofu Boy que é uma... É, tira a paródia. É, as versões pros vegans do jogo. Né? Politicamente correto. Pois é. Eu pensei que você ia falar que tinha jogado com uma batata, daí ia ficar... Ah, não, que mas... durante o período do ARG do Portal 2, o Super Meat Boy, pra quem comprou naquela época, jogou com Super Potato Boy. É, então, eu não quis jogar muito o jogo, porque eu não queria jogar com batata, isso me irritava, porque quando eu passava pela parede não ficava o sangue da carne. Você queria ver sangue, né, seu desgraçado? Não, é porque daí eu me perdi um pouco, me irritava. Eu acho que uma das genialidades do Super Meat Boy tá nas paródias que ele faz, porque na paródia do primeiro mundo, tipo, Street Fighter, Segundo Mundo, Castlevania, eu acho... E outra coisa bem legal, assim, dele é a dificuldade absurda, né, que é de algumas fases, só que absurda, então eu vou desistir logo, mas ele acaba e já continua, você já repete a fase e vai contínuo, por isso que você não desiste tão fácil, né? Tem uma fase em específica lá, que é o Mundo 4, que é quando você vai pro inferno, e a música que toca lá é extremamente onante. Cara, eu amo muito essa música. Teve uma manhã no meu trabalho que eu fiquei intercalando ela com outra música de outro jogo, escutei ela a rodo. Então, toca aí Hell's Theme do Super Meat Boy World 4. Vamos lá. Eu prefiro muito mais a que eu ia escolher, mas eu não escolhi mais. Se fodeu. Então vamos lá, toca aí! vamos lá, cara. Agora o meu pedido aqui é pra surpresa de todo mundo. É um jogo nacional, cara. Olha só, sério? Aí, ó. É verdade, cara. É um jogo produzido aí pela Mini Boss Studio. Eles, uma galerinha ali de São Paulo, cara, que fez um jogo chamado Talbot Odyssey. Ah, eu vi isso. Ah, já não é aquele falar? Que tem um escudo e espadinha lá, o carinha é meio que meio grande. Eu não sei, de plataforma com carinha com escudo e espadinha, assim, não é? Isso. Muito é uma, massa. Uma bolinha amarelinha. Não, ali. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado com o Talbot Odyssey. Daí me falaram, tipo, é brasileiro, deu. Que? Duvido, sabe? Tipo. Parabéns. E é muito bem feito, cara. Ele é muito, ele é lindo, né, cara? Você tem que sair coletando ingredientes ali pra fazer os quitutes do Demônio Master lá, cara. Que engraçado, né? Tem uma tiração de sarro ainda. Tem um personagem voa, show de bola, cara. E, cara, eles fazem outros jogos também que vão despontar aí, cara. Tem um que ganhou o Game Jam, Global Game Jam. Foi o Planetary, Plant C também. Massa. Então o pessoal tá aparecendo no mundo, cara. Tá ganhando premiações aí, vale a pena. Vale a pena se ressaltar, assim, que... Bom, assim, pra... Muita, abriu vários cursos, né, de jogos, assim, de criação de jogos no Brasil, né, e muita desses profissionais que se formam nisso, acabam entrando num mundo independente, né? E é um mundo que, como eu disse antes, tá ganhando muito espaço. Sim, hoje. Pois é. E só vai crescer, e daí a gente vai ter outros índios. E, pra alegria da galera, o Talbot vai sair versão final, com 12 fases, cara, e vai ter uma versão pra Mac. Mas... o whatever pra mim. Mas não, o Rubens é o MacFag, brincadeira. É. Eu não fico zoando. Não, mas... É, outra coisa que eu ia falar, assim, pra você ver um jogo tão bem feito como o Talbot Odyssey. Bem polido, cara, bem bonito. É, bem lindo, é com uma música que tá muito, com ambientação ótima. Sabe, tudo que um jogo, sei lá, no mínimo precisa ter pra entrar na Steam. Mas, isso, cara, é uma coisa muito bacana porque faz os brasileiros, sabe, tipo, olha, tem brasileiro lá, eu posso estar lá, sabe? Eu esqueci a palavra. Cara, serve como inspiração, entende? E isso é muito bom, eu gosto de jogos assim. Outro exemplo também é aquele jogo que você usava PCP, que também é meio indie, que é o Diabinho com Garfo lá. O Capeta, né? Um jogo assim que foi considerado um dos melhores jogos indies pra PCP, ou alguma coisa assim. Cara, música tema aí também pra galera começar a se apaixonar pelo joguinho também. Isso aí, toca aí. Oi, tudo bem? Tudo, eu vou falar da minha música agora. Qual que é a sua música agora? É aquela que eu vou escolher, segunda música. Ah, então, fala pra gente aí. É de um joguinho que tem um dinossauro. Tem dinossauro? Sim, ele é meio, assim, ele é um dinossauro meio de pelúcia. Pelo jeito que você tá falando, ele é gay. Não, ele não é o Barney. Podia ser, mas não é. Nossa, é muito parecido com o Barney. Né? Uhum. Então, tô falando de Braid. Jogaço. Joguinhozinho que ninguém gosta, aquele joguinho nada famoso. E é um dos jogozinhos mais... desconhecidos underground da história. E eu vou escolher uma das músicas mais lindas, sinceramente, de mais lindas de videogame mesmo, sabe? Cara, é uma das obras de arte de música de videogame. Todo mundo que conhece Game Music sabe que essa música é linda. Ela já deve ter sido tocada aqui no Game Track umas 72 vezes. Porrada de vez, né? Sempre toca de fundo. O game já tocou. Um Papo de Noob já tocou. Pela hora que começar a ser original e trocar as músicas, né, pesado? Não, cara, a música é foda. Mas tem aquela coisa que todo podcast de games paga pau pra um jogo, a gente paga pau pra Braid. Eu pago pau. Eu também pago um pau enorme. A música... Eu não, cara, eu tô... Cadê? Onde eu tiro o Excel da conversa aqui? Tá, a música é Upstream, de Braid. Toca aí. Thank you. Então, pessoal, eu vou falar de um jogo bacana que, na verdade, eu comecei a jogar porque eu ganhei de presente do Zabza. Olha só. E o que não adiantou muito, porque no meu computador não dá pra puxar o gráfico, então eu jogo com ele pesado pra caramba e pagar demais. Ah, agora e eu entendi porque você morria bastante. É, e o Zabza me deu uma sova no jogo que eu chego a perder a vontade de jogar. Eu até desinstalei ele. Eu te dei uma sova, veio o Snake, cara, e me caceteou assim, nervosamente. Eu realmente tô tentando pensar que jogo é, e eu realmente tô boiando. É Dogfighter, é um jogo de avião. Ele é bem bacana até. Teve uma hora que eu, jogando, que eu desisti de tentar acessar os alvos, porque eu não acertava mesmo, e eu comecei a tentar explorar a fase, tentando entrar nas cavernas e tal. É que é um jogo, assim, que ele tem fases que tem limites, né, onde você pode voar, tanto de distância quanto de altitude, né? Exato. Além disso, você pode coletar itens, é como se fosse um Mario Kart voador, né? Exato. Aí eu comecei a explorar a fase, porque eu já tava perdendo mesmo. Explodiu o avião, era de menos. O jogo é bem bacana, cara. Ele é muito bonito, vale, né, cara? Ele é bonito. Ele é, eu, cara, pela primeira vez que eu vi esse jogo, eu me impressionei de um jeito impressionante. Não, pra mim, o jogo... Caralho. Nossa, ai, foi a risada mais travada. É que você é paia, né, cara? Ó, pra mim o jogo nunca foi bonito, tá? Até porque nenhum jogo é bonito no meu computador. Mas quando eu vi no Zabos, eu descobri que o jogo era muito bonito. Ah, cara, é tipo o Rubens jogando Left 4 Dead com a gente na Campus Party. Ele veio no meu computador, aí ele, ah, massa, aqui, não sei o que, não sei o que, bababá. Aí o Zabos ligou no dele, aí tipo, eu olhei assim, eu desliguei meu computador. Verdade. Não, isso é triste, velho. Nossa, meu Deus. É, eu tenho um monte de jogo que eu tenho que jogar no computador do meu irmão, sabe? Daí, tipo, nem roda mesmo, é muito triste. Nem pra rodar em gráfico fraco, sabe? Não roda, sabe? Isso é uma bosta. É, pelo menos ele te tira, né, experiência ruim que nem o Excel teve. É. Pô, não, isso é triste. Eu prefiro não jogar jogo do que jogar com gráfico ruim, tá? Ah, mas você tem um Play 3. Fica quieto aí. Daí vem a compensação. É, continue, Excel. Enfim, então eu vou escolher uma música dele. Na verdade, eu e os Robson, a gente teve um pequeno problema pra achar as músicas temas do jogo. Mas a gente achou solo de guitarra poderoso. E o nome, por sinal, é Amazing Guitar Solo. Show de bola. Genial. Então, toca aí. Finalizar aqui com o último pedido de música, eu vou escolher música de um jogo que, quando eu vi, eu falei, não, esse jogo não é independente, é igual no caso do Dogfighters, o jogo é muito bonito, não é muito bonito, ele é lindo, eu tô falando de Trine, da Frozen Byte, que é uma equipe, né, de desenvolvimento independente, jogão, hein? Jogão. Além do mais, esse é o jogo, é um dos jogos que a gente tá sorteando nas terças-feiras aqui, né, no Game Track, a gente sorteou durante esse mês de maio. Cara, a trilha sonora dele é muito bonita. Ela consegue dar uma ambientização muito legal. Ela tem um instrumento bem medieval, assim, que deixa aquela coisa bem medieval. Sem dizer se é um medieval europeu, assim. É bem isso. Não, peraí, como assim você não sabe? Existe o medieval europeu e o oriental. São bem distintos. Não, o oriental e ocidental, é diferente. Enfim, assim, cara... Você pode resumir como um europeu. É aquele jogo... Assim, ó, se você tá meio perdido, tá ligado? Meio Harry Potter, assim, aquele jeito, sabe? Meio bem europeuzão, sabe? Bem assim, sei lá, Inglaterra. Perfeito. É bem Harry Potter, bem boa. Bem quadribol, né? É. Se você já jogou Bully também, do Bully é muito parecido. Não é. Então, vamos lá. Claro que é, velho. Não é, como é que não tem? Velho, eu fiquei jogando Bully pensando que eu tava em Hogwarts, na boa. Já falei pra você parar com o crack. Olha, você tá tenso, hein, cara. Velho, vai jogar Bully, é sério, a música dele é muito Harry Potter. Tá bom, cara, tô falando nervioso, sério, lá. Não se contraria o maluco, então vamos lá. Cara. Os três personagens, eles têm uma maldição que eles estão no mesmo corpo e ficam intercalando ali. E cada um tem uma habilidade. É um guerreiro, uma rogue e um mago. Aí cada um tem uma habilidade pra passar os desafios e chegar até o final pra ser libertado dessa maldição, né? Tem um porquê, então não vou dar tanto spoiler. E a música que eu escolhi é a música, a faixa 8, né? Que é Throne The Lost Viking. The Lost Viking, nossa. Throne The Lost King. Cara, a música é muito bonita. Ela tem um arzinho de comédia, assim, bem legal. Então toca aí. Thank you. pessoal, então foi isso por hoje que a gente tem que falar de jogos indie. Não que não tenha mais assunto, pelo contrário, a gente poderia ficar falando horas, mas a gente tenta resumir sempre as partes mais importantes assim, que a gente acha, né? Porque senão a gente vai ficar rodando 50 horas e vai começar a puxar vários ganchos que não tem nada a ver. Espero que vocês sigam as nossas recomendações de jogos indie, procurem, joguem, baixem, olha, vale a pena. Ou até mesmo listem pra gente aí nos comentários. É, exatamente. Se tiver alguma indicação também manda pra gente. Não sigam os do Javan, porque o do Javan é uma bosta. Quero me agir como um comentarista. A gente esqueceu de falar de Beat Trip, que é um jogo totalmente musical e indie. A gente esqueceu de falar de muito jogo indie. Não, exatamente. Eu ia falar, não que a gente esqueceu, tá ligado? Só a gente preferiu... só não escolheu. Isso. Não, a gente sabe que tem uma certa importância em vários jogos aí. Mas eu prefiro a música de outros jogos, por isso eu escolhi, entendeu? Por isso pode ficar pro próximo, né, também. Com certeza, dá pra ser uma parte 2. Você vai ficar no cast só de Trip Beat, né? Não sei. Não. Sem chance. Prometo, hein? Então, galera, valeu pela participação, valeu, Rubens. O Rubens vai fazer o jabá dele, cara. Rubens, por gentileza, por obsequio, faça seu enorme jabá. Pode falar de tudo aí. Nossa, tudo? É, tudo. Até sua opção sexual. Sobre o que mesmo? Você comeu a palavra, hein? Até a sua opção sexual. Ah, tá. Neoma, a STF liberou. Tá interessado, rapaz? É, o Neoma Fictiva tá aí, cara. É nóis. Que isso? Eu digo, é vocês. É, oi? Muito bom estar aqui, né, cara? Sempre participando aí com vocês. Isso é muito fera. E, cara, antes de me despedir aqui, eu queria deixar uma menção honrosa aí. Não sei se os Abos já podem encerrar aí o cast com trilha sonora do Cave Story, cara. Claro, posso encerrar. O joguinho vale a pena se conferir. É aquele game de um homem só. Perdi horas no PSP, hein? Exatamente, velho. Cara, e é isso. Acessem lá sobre controllers. Passe por lá, dá uma olhadinha. Eu quero ver se eu ainda upo. Não posso prometer nada ainda. Os vídeos, as fotos do World RPG lá, onde a gente teve a nossa sala. Teve um assunto polêmico lá no meio do campeonato de Super Street Fighter 4, né? Que polêmico, cara? Hein? Polêmico foi um vídeo de você com um assunto polêmico. Mas só deixar claro que é o jeito mais difícil de jogar jogo de luta, hein? Com certeza. Aquilo ali é você jogar uma final no modo hard. Depois dessa, acho que os Avos vai ter que colocar o vídeo no post. Não, vou ter que colocar, cara. Não, você entendeu? Entendemos. É como se um cara muito noob jogasse contra o Daigo, assim. Não, você não entendeu. É você jogar no modo hard. Ai, que pô! Duro, hard. Modo duro. Hardest, né, velho? Hardest. Ah, foi boa, velho. Vocês não, são foi, merda. Foi boa. Onde exclui ele mesmo aqui? Filho da puta. Cara, mas é isso. Abração e bora lá. Encerramos por aqui. Encerramos por aqui? Não, falou Javan, né? Ah, filho da puta. Não. Vai lá, Javan. Então, é fazer um, sei lá, um via base. Você que tá ouvindo o Game Track aí e ainda não ouviu o New Game. Não sei o que você tá fazendo. Não sei porque você não desligou o Game Track. Cala a boca. New Game. Se você não viu o New Game, continue não ouvindo, você não tá perdendo nada. Não, ouça, tá bem legal. Não, melhor que o Game Track, tá? Não, obviamente melhor que o Game Track. Você vai se fuder. É, só isso mesmo que eu ia falar. Qualquer coisa, clique no Melo X duas vezes pra gente ganhar dois cliques e a gente ficar totalmente feliz com você. Então é isso, a gente encerra por aqui. Quero agradecer muito a todos que participaram dos sorteios, né? Principalmente o sorteio de Mass Effect que teve na semana passada. Cara, eu tenho que dar parabéns a esse cara. Esse cara ganhou. E encerramos por aqui. Muito obrigado à audiência de vocês. Mandem comentários. Valeu, galera. Sigam-nos no Twitter, @MeloX. E nos nossos Twitters também. É só você clicar lá no nosso nomezinho no post. Tá lá. O Twitter de cada um. Quero followers. Eu só tô participando pra ganhar followers. Ah, vai se fuder. Os autos, não bota no Javan. Nossa, filho da puta. Vai dar block? Eu coloco um link assim, tipo, @Javan, e ninguém acha, né? É, filho da mãe. Então é isso, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. We'll be right back. Então, né, a gente começou o campeonato lá, aí veio o Heraldo, me chamou de lado assim e falou, cara, não se preocupe que vai vir algo aí, vai vir um canal de mídia, de não sei o que e tal, vai filmar. Aí eu falei, não, beleza, cara, manda aí, né, a gente aguenta. Ele falou, não, cara, mas quando chegar vai chamar atenção. Eu falei, puta, cara, você sabia que tinha um rumor de o cara do CQC? Eu imaginei, é o gordinho lá? É, um dos caras lá, acho que era o gordinho. Aí eu falei, puta, só falta o cara do CQC entrar aqui trolando tudo, fodeu, tá ligado, vai acabar com o meu campeonato, eu puto com isso, cara. Aí, de repente, eu tô lá fazendo ficha e atualizando o nome de ranking, não sei o quê. Aí, todo mundo, burburinho, eu nem percebi, cara. A menina já tava uns 5 minutos lá, cara, rodeando os caras. A menina tava como, senhor Rubens? Cara, ela tá de corset, de calça, meia calça arrastão. Só. Mais nada, pensei mais nada. Tipo, o telão, assim, todo mundo assistindo, né? A menina de corset na frente do telão, assim. Cara, imagina a temperatura de Curitiba naquele dia, a menina daquele jeito. Gente, tava ultra frio. É mais super frio. É mais que friozão, que é mais super frio, que é mais que hiper frio, é ultra. Uhum. É tipo uma fase de gelo do Mega Man, cara. É tipo super saiyajin do frio, tá ligado? O Excel, olha o que teve no campeonato lá. O último link que mandei. Sim, velho! Que é essa mega, tipo, custosa, tá ligado? Que é isso? Como assim? O que essa guria tá fazendo ali? Não, é, tipo, o Raul mandou foto, tá ligado? Ela tava passeando, ela administrava essa porra e gostosa pra caralho. Ah, tá ligado. Pra ter a concentração dos jogadores. Eu largava o controle de boa por causa dela.